Começa agora, Bocadinhas. Bocadinhas. Bocadinhas. Oh, my God! Está começando mais um Bocadinhas pra você. E pra mim também, afinal eu estou aqui gravando. Né, Marcelão? Oi? Oba! Como é que você tá, minha joia? Você tá bem? Não, não tô, eu tô falando com a galera aqui. É. Eu espero que todo mundo esteja bem, porque eu tô esplêndido, né? Na verdade. Tá começando mais um Bocadinhos, como você já bem deve saber. Hoje é quarta-feira e nós estamos falando tralha na sua orelha, né? Porque a gente segue aqui sem novidade. Um dos poucos projetos da minha vida que eu não falhei, mas é muito cedo para dizer isso, né? E eu também, eu acho que falar que eu falhei é um pouco ser duro demais comigo, né? Mas, tipo, normalmente eu largo mão das coisas porque eu fico de saco cheio. Mas Bocadinhas é o meu comfort place, é o lugar que eu gosto de ir. É o lugar que eu me sinto bem, é o lugar que eu me sinto em casa, é o lugar que eu me sinto confortável. E eu gosto muito da comunidade que a gente criou com o Bocadinhas, assim. É um negócio muito bacana, porque hoje em dia, se dá quarta-feira e não tem um episódio novo no Spotify, os caras já estão na minha porta. Falando, ei, porra, tá achando que é bagunça, bagulho? Cobra. Eu preciso trabalhar, como é que eu vou trabalhar sem ouvir o Bocadinhas? Como é que eu vou fazer academia? Eu preciso treinar, eu não paguei o de hoje até agora, porque o filho da puta não soltou. Então a gente tem esse compromisso com vocês, aí às vezes dá uma atrasada, mas é por uns fatores extracampo, né? Não tem, às vezes a plataforma dá uma bugada aí, mas a gente tá pontualmente aqui toda quarta-feira, desde o nosso berço, desde a nossa existência, a gente não falhou. Top! Qual que é o episódio de hoje? Qual o número? É, não sei. É mais de 10. Mais de 10, menos de 1 milhão. É, tá entre, 1 tá barra, em... tipo, 10 barra 1 milhão. Tá nessa faixa aí, dos 10 a 1 milhão. Ai, cara, um dia a gente chega lá. Cara, é muito legal a gente poder fazer esse projeto por muito tempo, assim, e depois olhar e pegar o episódio 15 pra ouvir de novo, assim, é, tá, né? Quando eu tiver no 500. Vai ser inédito. Ai, ai. Boa noite, galera. Tá eufórico, Marcelo? Tô eufórico pra caramba, acabei de abastecer o meu copo ali, eu tô me hidratando, né? Não se esqueçam de se hidratar. É, sempre bom. Marcelo tá com um copo de uísque aqui. Uísque que tem gosto de vô, né? É. Uísque é a bebida com gosto de vô. É, eu acho que a gente pode começar esse episódio falando sobre bebidas alcoólicas, né? Cara, isso daí é tabu, não é tabu? No Brasil é menos tabu do que em outros lugares. Não, né? Não é tabu no não Brasil. Não é tabu nenhum, assim, porque toda criança quer melar aquele dedo no copo de cerveja. O meu pai, ele me oferecia copo de cachaça quando eu tinha 8 anos de idade, tá assim, era, tipo, eu lembro uma vez que eu fui, eu passei perto da mesa do computador do meu pai, assim, e tinha um copinho assim com um líquido amarelo dentro. Mini americano. Daí eu olhei aquilo e falei, mano, é tubaína de maçã. E eu fui lá e eu simplesmente virei o copo assim, ó. Uma criança de menos de 10 anos de idade. Virei um copo de pinga, mano. Aí a hora que o negócio entrou dentro de mim, me botou pra pensar nos bagulho. Me botou pra refletir, assim. É forte, e tal. Né, mano? Foi um momento foi um momento de conhecimento, autoconhecimento, né? Self-knowledge. Com certeza, você sente órgãos que você nunca tinha sentido antes. Você começa a mapear todas as funções do seu corpo, assim, e elas aparecem separadas. O bagulho vai passando e você vai sentindo cada órgão. É. E eu, depois, é que assim, né, a princípio, a bebida alcoólica ela é um negócio pavoroso, né? É pavoroso. Eu pelo menos, até hoje, assim... Piores, melhores coisas que existem. O gosto da bebida alcoólica, ele sempre foi pra mim um negócio... Pra mim, a bebida alcoólica, ela tem um objetivo, que é te deixar doidão. Né? Uhum. E acho que para a grande maioria das pessoas, até que isso vira uma dependência, que é o alcoolismo, né? Que a pessoa começa de fato a sentir necessidade de tomar álcool, o propósito é muito simples. Nós gostamos de chapar o globo, tá ligado? Uhum. Nós gostamos de chapar o globo no bagulho, viu? E aí, vai fazer o quê? É doido isso, né? Tipo, você pegar eventos, mesmo, carnaval, pô. Assim, tipo, todo mundo. Cara, eu queria. Vai com uma garrafa de alguma coisa. Esses tempos, quando eu fui tocar em Floripa, eu fui num rolê lá da faculdade que tem lá de engenharia, que chamava Linguição da Automação. E era um rolê universitário que tinha open bar de pão com linguiça, mano. Porra! Quando eles falaram isso pra mim, eu só consegui imaginar linguiça vomitada. Tipo assim, gente vomitando linguiça. Porra, catuaba e linguiça. Nossa, imagina o seu organismo. tendo que ver você tomando Orloff, Ascov azul com linguiça. Senhora. Ascov azul, feijoada de Ascov. As linguiças boiando no líquido azul, assim, ó. E você pulando, assim, ó. E você, pau, pau, pau. Que lá é o mega funk, né? Pum, é, o pum, sul pum, só pum. Toca... Pum, pum, pum. DJ Jonathan Felipe. Um abraço pra galera de Santa Catarina e pro mega funk, que tem seu valor também. Né? Não, o mega funk é épico. Eu lembro muito do Ed Lemon. É, o Ed Lemon. Isso é uma memória... Eu iria no show dele. Vocês que conhecem o mega funk agora, aí, galera mais nova que é de Santa Catarina... Não tá ligada, mas o Megafunk, ele tinha um outro nome, né, quando ele surgiu, que é o Eletrofunk, né, que é um pseudônimo aí, né? É o som do milênio. E MC Maiara, Ed Lemon, que são grandes nomes da música popular brasileira, eles tinham uma vinheta que era de Megafunk, isso o quê? Mais de 10 anos e atrás. E os caras estão tocando som hoje que e é esse beat. E é bem esse pão, pão, pão. Sabe esse beat padrão do Megafunk? Pão, pão, pão. Eu vou até procurar uma referência bibliográfica aqui. Bibliográfica. Do Eletrofunk. Eletrofunk. O som do milênio. Só pra vocês verem a vinheta, pra vocês verem que eu não tô chapando, tá ligado? 2000 anos depois. Quem tá solteiro vive menos, complica. Ai, cara, vamos ver. Acesse o site eletrofunkbrasil.com.br e contrate os melhores do Eletrofunk. Caralho, não é essa porra, mano. Era antigo, os caras devem ter trocado. Aí. Aí, ó. Eletrofunk é o som do milênio. Porra, é o som do milênio. Eu tinha menos de 18 anos quando eu vi isso daí pela primeira caralho, vez. Caralho, a primeira vez que eu vi isso eu devia ter uns 15 anos, mano. Nossa. Isso faz tempo, tá? Pra quem tá nossa. Perdido na Babilônia, na linha do tempo aí, ó. Faz tempo isso aí, viu? Caralho, que da hora, mano. Uhum. Eletrofunk é o som do milênio. Eu lembro que uma vez passaram pra mim o Skype de uma menina que dizia ser MC Maiara. E a gente botou ela na call com a gente. E a gente trocou uma ideia com ela. Não sei, poderia ser que fosse a MC Maiara, mas acho difícil. É ela que se manifeste agora e fala se era ela mesmo. Ela fez show aí por esses cantos recentemente. Eu não sei como ela tá. Será que ela tá com filho? Será que ela tá bem? Pouca gente se pergunta se a MC Maiara tá bem, né? Yeah. Mas então, eu tava falando de bebida alcoólica, né? Cara, Todo mundo não, né? Não vou falar todo mundo. Mas eu tive uma primeira experiência na minha vida com bebida alcoólica. Pra falar assim, porra, tive um porre, né? Você bateu a nave. Bater a nave é vômito ou tipo assim, wasted? É, wasted. Não chega a gorfar, mas assim... Porque eu já vomitei sem dar PT. É, sim. Porque assim, dar PT pra mim, no significado apagar. Da palavra, é tipo, mano, quando você... Apagou. Não tem mais volta, tá ligado? Já era. Só no dia seguinte. Exato. Eu já tive PT. Já dei, já. É, você já deu vários. Eu já dei PT, inclusive. Mano. Eu acho que eu nunca... Não, eu já dei PT, mas é tipo assim... Nos níveis que você dá, não. Ah, mano... É que assim, eu só dou PT com quem eu tô à vontade. Ah, então não é qualquer tá um ter o privilégio de ver o Marcelo tendo um PT, mano. Eu fico muito alerta. Quando eu fico num estádio muito loucão, eu falo, pô, tenho que me cuidar, porque cu de bêbado não tem owner. E eu tomo cuidado com isso. E eu tenho certeza que todo mundo aí, pelo menos essa galera aí da adolescência dos anos 2000, vai concordar comigo que um dos piores sabores que você pode sentir é de Big Apple, nossa maçã senhora. Verde. Tem muita gente que nossa. Não toma Schweppes Citrus por conta do combo que era nossa Big Apple senhora. E Schweppes. Meu, o que que era aquilo que a gente fazia? A gente dava rolê, ó. E é engraçado que o bagulho foi extinto, né, cara? A Big Apple, tipo, ninguém deve vai ter falar. Ainda. Não, ainda existe. É Bacardi. Mas, tipo, ninguém fala dessa porra, ninguém toma, ninguém faz nada. Mas eu lembro. Então, a isso gente viveu tá essa porra. Tá se alguém aparecer com uma garrafa dessa na minha frente, eu vou falar. Se eu sentir o cheiro dessa porra, não. Eu vomito. Igual catuaba, eu tive um trauma com catuaba porra, por um bom catuaba tempo. Assim. É bom e é ruim. É, tipo, ela tem um gosto amigável, né? Tipo, o gosto de vinho vagabundo doce. Eu gosto e eu descobri de esses dias que voltora. Porque eu fui num restaurante que tinha lá chá de catuaba, era um drink. Daí os caras, vamos tomar chá de catuaba. Chá. Daí eu falei, gente, peraí, deixa eu chamar a atenção de vocês pra um negócio rapidinho. Eu acho que catuaba não é a marca. Eu acho que catuaba deve ser uma fruta. E aí eu descobri que catuaba não é uma fruta, mas ela é um bagulho aí, mano. Ah... Tá ligado? Um bagulho entendi. Da natureza. Uhum. Mas é uma erva? É, tipo uma planta. Pode crer. Ó, aqui, ó. Eu acho que ela tem os efeitos... Tirila catígua, conhecida também como catuaba, é uma espécie de planta... É o podcast do Bola lá com... Flora do Brasil. Ticaracatica. Caralho, é muito ticaracatica. Juro, mano, aqui, ó, tirila catígua. É, então, catuaba. Catígua. Mas aí chega a ser uma fruta? Não, ela é uma planta, parece, né? Eu não sei se ela... Será que ela tem esse gosto do vômito da catuaba original? Tem gosto de vômito de adolescente. Selvagem. É, a catuaba, ela é afrodisíaca, né? É, então, afrodisíaca. Sabe a origem do afrodisíaco? Essa palavra? É por causa da deusa grega, Afrodite. Que ela transava ela no pelo. Ela é a deusa da putaria, é. Ela era tipo bom, a MC, né? Pipoquinha deles. MC Pipoquinha da Grécia Antiga. É, mano, vários bagulho, né? Bom demais. Eu lembro da vez que... O que me fez virar fã de cerveja? Eu sou fã de cerveja. Tipo, eu adoro tomar cerveja. Eu odeio. Meu, eu posso tomar cerveja no frio, no calor, antes de dormir, na hora de acordar, antes do almoço, depois. Marcelo, do almoço. Não importa o momento do dia, se eu oferecer uma cerveja pra ele, ele aceita. Eu tomo. E eu lembro que eu não tinha vontade nenhuma de tomar cerveja, te juro. Eu lembro que um amigo meu me levou lá pro Serrasa, no feira da madrugada lá, que eles vendem uns lanches lá na floricultura. Maneiro. Aí o pai dele tava junto, aí ele e o pai dele, eles eram, tipo, eles eram meio viking, assim, né? Eles eram meio... ele era criança, mas não era muito, e eu era meio criança. E aí eles pediram lá um sanduíche de calabresa cada um, eu falei, também, vou querer um sanduíche de calabresa. E aí os caras, e pra beber? Aí eu falei, ah, eu acho que eu quero uma coca. Aí eles começaram a cascar o bico na minha cara. Ai, sofreu bullying mesmo, sofreu na alta. Sofreu bullying. Aí eles falaram, ih, vai tomar coca. Ih, viadão. Aí eu falei, o que vocês vão tomar? Aí eles falaram, me dá uma cerveja. Cerveja, perfume, aí sabor whisky. Então me dá. Sou muito macho. Vai dar uma cerveja aí, eu também vou querer cerveja. Aí eu bebi. Só bebi. Como se fosse um refresco. É. Só que eu não virei fã nesse momento. Não, é horrível, pô. Eu virei fã de cerveja depois. Eu lembro que, ó, pra quem não sabe, eu sou asmático, bronquiolítico, bronquítico, rinítico, sinusítico. Eu tenho todos esses problemas. E Marcelo, eu já corri duas São Silvestres, mano. Correu uma São Silvestre com asma e uma sem. Uma sem primeiro pra e depois... Pra fazer a pesquisa de qual que dava mais brisa. E, cara, corri. Eu lembro que eu tava com o pessoal... E aí geral parou pra tomar uma breja gelada depois que acabou aquela correria toda lá. Fiz o corre e geral parou pra tomar uma cerveja. E aí eu tava com sede, tá ligado? Eu tava com sede de beber água. Quero beber água, quero me hidratar. E aí, cara, eu abri aquela long neck e eu bebi aquela long neck como se fosse água com gás. Eu falei, nossa, que delícia isso aqui, mano. Primeira vez que bateu o bagulho. Nossa senhora, eu viciei, mano, viciei. Assim, tipo, viciei no bom sentido, não virei um cara dependente, mas eu virei fã. Mas o Marcelo, ó... Cara, nossa, quero abrir alguns parênteses aqui. O primeiro é que, eu acho que a gente não contou essa história do Marcelo aqui, que é uma história que é um dos greatest hits dele, que é de como ele contraiu asma. Ele desenvolveu, né, você não pega asma assim, né, mas ele desenvolveu asma através de um episódio específico da vida dele, que foi... Correndo atrás de um busão. Pra pegar ele. Pra pegar o busão. Eu vou chegar no ponto antes dele. Aí eu corri que nem um desgraçado. E eu consegui pegar. Na hora que eu entrei no busão, eu tava morrendo. Morrendo. As vias aéreas todas entupidas, eu não respirava pelo nariz, o olho lacrimejando, que só um cacete e a respiração curtinha, assim, ó. Parecendo o pinguim fudido do Toy Story. Atrás dos livros lá, cheio de poeira. Wheezy, é você? Eu fiquei desesperado, mano. Eu pedi pro motorista me ajudar, ele parou numa farmácia. E aí eu saí correndo lá pros farmacêuticos pedindo uma ajuda. Eu achei que eu tava tendo um ataque de asma, eles foram lá e me deram um antialérgico. Fiquei lá uns 15, 20 minutos sentado, cócoras. Aí passou. Só que aí depois desse episódio eu falei, cara, acho que isso é asma. Fui no médico, ela nem olhou pra minha cara e falou, ó, bombinha. E, cara, é mágico. Depois dessa vez, todas as vezes que eu tive um ataque... Tem uma bombinha do meu lado. Faz tempo que você não tem, né? Faz tempo que eu não tenho um ataque de asma. É... Veio... E assim, ó, detalhe. Eu nunca tive um ataque de asma até os 16 anos. Muito louco isso. E eu... É um engraçado. Tem um episódio de asma do 17. Marcelo que é muito bom. Que... Ah, o Jumpy City. O Marcelo foi comigo quando eu fui conhecer o Cauê Moura, tá ligado? E o Cauê Moura, todo mundo sabe, todo mundo tá careca de saber, né? Ele é, pô, minha grande inspiração. Nossa, aí top. No YouTube, era um cara que eu era muito fã. Todos eu e o Marcelo, a gente era muito, muito fã do cara. É até hoje, né? Até hoje, só que hoje a gente é amigo. Mas... maravilhoso. Aí, esse foi o dia que eu conheci o Cauê, que ele me chamou pra gravar com ele, o Lapada lá. Nossa. E aí eu falei, Marcelão, mano, você tem que ir comigo, senão eu vou me cagar inteiro, mano. Aí ele falou, tá bom. Aí a gente pegou o busão e foi pra Jundiaí. E aí depois do programa, o Cauê falou, mano, a gente vai num lugar de pula-pula, tá ligado? Num shopping lá. É, era tipo um parque de diversão, só que só tinha pula-pula. Um monte de pula-pula. Pula-pula. Eu fui me divertir, tudo sem bombinha. E aí a gente começou a pular. Aí daqui a pouco o Marcelo olhou pra mim e ele tava assim, ó. Eu falei, nossa senhora, o que eu faço agora? Deu um ataque. Nós saímos correndo, a gente saiu de dentro. Não do... pode correr muito, é, então, mas tem que ir rápido. Isso que é foda, porque você tem que ir rápido pra salvar o cara, só que você não pode correr, porque senão ele morre. Aí nós foi correndo, só que não muito, até a farmácia. Comprei o meu Aerolin, ó, fazendo propaganda pra remédio, podia me patrocinar. E eu compro um por ano. Imagina quando você fizer a sua primeira publi, esse dia vai chegar, né, Marcelo? Não, então, vai ser o Blaze. Blaze. Por 1 milhão eu faço, o que vocês quiserem. Ai, ai, mas enfim, ó, vida de asmático é foda. E essa, é. Esse é um parênteses, qual que é o outro parênteses que eu ia abrir? Eu falei que você adquiriu asma no busão. Eu adquiri a alergia do frio. Ah, é, a alergia do frio também, mas isso a gente já falou aqui já, né? Sim, mano. Várias pessoas me reconheceram, pessoas compartilharam as mesmas histórias. Falaram, mano, eu tenho alergia do frio também. Eu falei, caralho. O cara é um ícone da inclusão, tá ligado? É muito bom, mano, ser reconhecido. Você se sente acolhido. Me senti acolhido. Mas enfim, devem ter muitos outros parênteses aí. Tem vários. O Marcelo outros. Tem vários parênteses. Mano, a minha história com o álcool era, tipo, minha mãe, meu pai, né, enfim, meu pai não vem ao caso, mas a minha mãe, ela sempre gostou muito de beber cerveja, assim. Minha mãe sempre foi muito alegre, tá ligado? Uhum. Muito alegre. Mas minha mãe, eu fui ver minha mãe bêbada pela primeira vez ano passado. Tá vendo? E é tudo mais de que bom, ela gostava né? pra caralho de Por mais que ela gostasse pra caralho de beber, sempre bebeu e tal, vê-la pela primeira vez bêbada ano passado. E isso me deixa na vantagem, né? Porque ela nunca me viu bêbado. Acho que ela até me viu. Quer dizer, que ela com certeza me viu. Mas eu sou ator, mano. Tá ligado? Eu sou ator, mano. Eu sou o cara que mais sabe dar de normal quando tá doidão do planeta, mano. Uhum. Eu sou imbatível. Tipo assim, eu sou um... Tá eu não me seguro não, cara. Eu não consigo. Eu fico falante, eu me entrego é, em o Marcelo não... 7 Marcelo... segundos. O Marcelo vai virando uma aberração, assim. Você vai olhando pra ele e começa a derreter na sua frente. Mas então, falando da minha história com... Né, eu tive esses episódios aí onde eu tomei a cachaça do meu pai sem querer. E... Big Apple, na Augusta. E eu lembro que quando eu chegava no Novo, assim, eu queria muito ir tomar o espumante, tá ligado? Nossa! Eu queria muito tomar o champanhe pra me sentir adulto, assim. É, pra... porque os adultos deixam. Eu quero muito ser o descoladão, quero ser o bonitão, caralho. E aí eu... Né, foi, meus primeiros contatos com o álcool foram esses, né, até que eu comecei a, né, eu fui começar a beber, mas, se fala velho é foda, né, porque foi com uns 16 anos, mas é porque muita gente começa a beber muito antes, né. Tem, mano. Tipo, por exemplo, Brasil, meus amigos da escola pública lá, os caras com 12 anos, tava entrando com garrafa de Absolute na escola, mano. Ficando falsificada, né, mas tava. E aí a gente começou a dar uns rolês assim com essas porra de Big Apple aí, misturado com os tá, eu lembro da gente, tipo, era um rolê específico. A gente pegava um ônibus, descia lá pra aqueles lados das Paulista, Augusta da vida, comprava uma garrafa dessa e ficava que nem uns bobos, bebendo. É. Bebendo Big Apple. Igual uns bobos mesmo. E eu não lembro exatamente quando foi a minha primeira vez que eu vomitei, assim. Nossa. Mas é que é um negócio que é muito... Quando você domina o bagulho... Você entende que são fases, né? Sim. Eu até fiz um vídeo sobre isso. Pô, tô indestrutível, mano. Você não vai me ver gorfando. É verdade, né? Nossa. Eu acho que eu não lembro de te ver... Gorfando. Gorfando de bêbado. O Marcelo tá gorfando de bêbado. Não, acho que não tem, mano. Eu não lembro. Nunca... Eu também, é bem difícil, mano. Não, nunca vi você gorfando. Eu conheço a história que você falou que gorfou feio. Essa do Podpah é boa, mano. Mas é muito bom, mano. E o... E é engraçado você reconhecer o limite, né? Porque enquanto você tá bebendo, muito, é divertido. Eu conheço e aí, daqui muito a pouco, meu corpo, tá assim, tá tudo girando. Você fala, eita porra. E aí, mano, às vezes eu dou aquela gorfada elegante, tá ligado? Aquela gorfada estratégica, assim. Quer ver? Você tá no rolê, assim, você vê e fala, putz, tá começando a ficar nada a ver. Eu vou no banheiro, me tranco, blu, saio, passo aquele listerinho de maloqueiro e volto pro rolê como se nada nunca tivesse acontecido. Saio beijando a boca de geral ainda. Porra. Mano, eu já tive um rolê tosco, hein? Meu Deus do céu. Como? Meu Deus do céu, Lucas. Nossa senhora. Conta aí. Eu fico indignado com alguém que fez isso comigo. É, eu tava na vala. Não literalmente na vala, deitado nela, mas eu tava sentado no meio fio, praticamente na vala. E, mano, tava tudo girando, tá ligado? Eu tinha bebido muito. Bebi muito, não lembro o que eu bebi. Mas com certeza deve ter sido cerveja catuaba. E aí eu tava... Onde isso? Mano, acho que era Pinheiros, aqueles cantos ali do Largo da Batata, tá ligado? E aí, mano, começou a girar. Sentei. É, sabe quando você fica de cabeça baixa assim, né? Tipo, a perna aberta assim, os braços assim e tal. Aí, do nada, tipo, perto do sapato mesmo ali, só dando um espaço ali. E daqui a pouco, mano, apareceu uma menina, perguntou se tava tudo bem. Quer me dar um beijo? E tascou um beijão no vomitado. Eu falei, que porra foi essa, mano? Como assim, mano? Eu não credo, que feio. Que bagulho feio da porra, eu, hein, sai fora. Nossa, mano, Trident Gorfo. Mano, eu tenho alguns episódios de PT, assim, na minha vida, que eu lembro, que são, eu acho que talvez o mais violento da minha vida inteira tenha sido na Copa Cirrose do Júlio Cossiello. Ah, não, tô ligado, mano. Mano, aquilo ali, juro. É sem parar, mano. A gente tomou não sei quantas doses de corote, mas tipo assim, o corote, ele tem uma diferença, certo? Nossa. Quando a gente fala do corote drink, a gente tá falando de um coquetel que é muito suave, ele tem uma porcentagem de álcool muito mais baixa. O colorido. Tá ligado? O colorido. Agora eu tô falando o caninha da roça. Isso aí você pode tomar quando você quiser. Eu tô falando do corote cachaça mesmo, aquele que tem cor transparente, tá ligado? Uhum. A granada de mendigo mesmo. Vem escrito adoçado. E a gente tomou essa porra assim, ó, doses e doses e doses. Nossa. E doses e doses. E tomava um gol, tomava duas doses, fazia um gol, tomava uma dose, acabava o jogo, tomava uma dose, começava o jogo, tomava uma dose. E aí, mano, eu sei que, tipo assim, tem uma parte de mim que só sabe o que aconteceu porque eu vi no vídeo depois. Eu fui dormir na caminha do cachorro dele, mano, na varanda. Wasted. Um Lulu da Pomerânia, tá ligado? E eu dormindo lá, mano. Faz tempo, hein? Que demais. Eu lembro que eu e você, a gente tinha esse costume de, tipo assim, a gente colava em casas de alguém que chamava a gente, porque a gente conheceu essa pessoa em algum lugar. Eu lembro da casa do bebê lá, mano, que a gente foi lá pro, sei lá, Zona Norte ali, né? E aí, a gente tinha esse costume de comprar uma garrafa de cachaça e uns limão. Pra fazer caipirinha? Não. Pra ficar bebendo a dose e chupando o limão. Bebe uma dose e chupa o limão. Bebe uma dose e chupa o limão. E a gente ficava nessa quest, mano. Vamos acabar com essa garrafa. Ficava não isolado, né? Mas assim, tipo... É, não. A gente criou o nosso rolê dentro de um rolê. A gente criou um sub-rolê dentro do rolê que era tipo... Vamos levar essa cachaça. Vamos levar uma cachaça? Uma boazinha. A Seleta. Eles poderiam aí, ó. Patrocinar aí, ó. Mano, a boazinha é minha kriptonita. Mas já matamos, hein? Pelo menos a gente matou uma garrafa. Duas garrafas dessa na vida, três, sei lá. Só nessa brincadeira aí, ó. De um atrás do outro. Tchum. É, porque, mano, quando você vai... Quando o papo é bom, amigo, as coisas vão acontecendo, entendeu? E assim, o álcool, ele tem... né? Ele é uma parada altamente destrutiva, assim. Eu não quero ficar romantizando não. O consumo da bebida alcoólica. Jamais. Até porque ele bate diferente de acordo com cada organismo, né? Por exemplo, sim, eu sou uma pessoa muito tranquila. Sei que eu não tenho tendência nenhuma ao alcoolismo. Tipo, eu sou muito de boa. Aliás, eu não tenho tendência a vício nenhum, assim. A não ser, sei lá, o celular, que eu mexo muito. Eu não... Tipo, eu sou muito, muito, muito tranquilo mesmo. E... Então a gente não tá aqui pra incentivar isso. A gente cigarro só tá aqui cerveja, mano. Comentar de maneira neutra sobre algumas coisas que o álcool traz pra nossa vida, né? Mas que cada um tem que beber com uma moderação, cada um tem que se conhecer e saber seus limites e tal, pra não deixar isso prejudicar você. Uma mensagem do bem aí. Não, pô, é sério, porque às vezes a pessoa... É fácil perder a linha, tá ligado? Porque você vê que você ficou doidão um dia da hora, você quer ficar doidão no dia seguinte, no outro, no outro, no outro. E às vezes o cara tem uma condição ali, o cara é mais playboy, não tem nada que se preocupar na vida, aí se perde. Já era. Sim, mano. É fácil. Isso daí é tão forte quanto qualquer droga. Tipo, eu tive que tomar muito cuidado com esse bagulho na minha vida, porque as coisas foram começando a ficar muito confortáveis pra mim e era muito fácil, tá ligado? Pra eu entrar numa vida de ficar usando droga e ficar bebendo todo dia, porque eu meio que posso fazer isso, sabe? Não tem nenhum chefe me impedindo de fazer isso. Então, enfim, eu acho que o lance é você trabalhar primeiro aqui, ó. Trabalho mental, conheça o seu corpo, saiba os seus limites, valorize o que você tem aí, que é a sua vida, porque... A gente só tem essa, né, mano? É. E aí, às vezes, por uma bobeira aí, você acaba ramelando, você acaba machucando outra pessoa, machucando famílias inocentes. Mas aí. Mano, eu não tenho a parada de tipo assim, eu tinha isso muito menos, né? Acho que depois que eu fiquei um pouco mais adulto, eu comecei a ficar um pouco mais suscetível, assim, tipo, eu acho que eu tomaria uma cerveja agora, grátis, eu sozinho, né? Mas o que eu gosto mesmo é, tipo, meu melhor rolê, mano, o melhor rolê da vida, pra mim. É sentar em mesa de boteco e ficar tomando um litrão que nem um louco e conversando, porque eu acho que o social é o mais da hora de então, tudo. É o grande lance do narguilé, né? Eu lembro que eu era muito... Eu tinha uma parada com o narguilé assim que eu falava, mano, por que as pessoas fumam esse bagulho? Tipo, qual que é a brisa? Aí eu fui entender, tipo, não tô falando que não existe efeito nenhum no corpo assim, né? Mas tipo, beleza, você fuma maconha porque já deixa chapado, você quer dar risada, você quer ficar relaxado. Mas o narguilé, tipo... Qual que é a diferença do narguile pro cigarro, pro tabaco, pro não sei o que? Aí depois eu fui entender que, na verdade, o narguile é muito mais sobre o aspecto social da parada. De você ter reunir. Uma roda ali, né? Fazer aquela resenha do Nargas. O social, cara. É, então... O social. O social do narguile é a parada que dá propósito pro bagulho, né? Pelo que eu entendi, assim, né? Sustenta, tem outras coisas além disso, né? Tipo, tem gente que realmente gosta do gosto, da essência, ou de fumar, de tragar, de, sei lá. Sim. Narguilé você não traga, né? Uhum. Narguilé você traga. Traga. Eu trago que nem uma mangueira. Parece que eu tô chupando água da mangueira. Mas isso daí, ó, não tô incentivando ninguém, né? Sempre tô... Cada episódio aí eu tô dando uma dica de como usar uma droga diferente. mano, a máscara vai cair, Marcelo. Não... Mas então, e aí, cara, a minha história com o álcool, falando pela 19ª vez... Mano, o que eu ia falar? Eu lembrei de algum bagulho que eu ia falar de você lá, do parênteses. O Marcelo... Olá. A gente tem que manter ficar de olho nele. Que o Marcelo, ó, ele é o cara que tá com um copo de uísque na mão aqui entre nós dois. E o Marcelo fez um teste de ancestralidade. Ah, eu fiz, mano. Eu paguei, mó caro. Eu sou 11% judeu, mano. Que mais você é? Eu tenho um pouco de cada lugar do mundo. Ah, todos nós, né? Eu tenho ascendência portuguesa. Todo brasileiro deve ter essa porra da Portugal, tipo, ascendência portuguesa. Mas eu sou 11% judeu. Isso daí foi o que eu achei mais engraçado de tudo. Eu tenho... Acho que, mano, beirando 50% de descendência portuguesa, ibérica, né? Que eles falam da Espanha, Portugal. E aí desce pra esses judeus. Esses judeus, né? Parece que eu tô falando mal. Mas... Não, cuidado, mas pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Mas aí também tem a parte da África. Eu sou descendente daquela região que é a Nigéria, mano. E faz muito sentido, porque tem muito nigeriano com esses dentes separados, com essa diástema, mano. É muito comum lá essa parada aí. Eu tenho esse dente separado. É mó charme, né, mano? É mó charme. Eu tinha mó vergonha disso daqui quando era pequeno, mano. Eu queria muito que meus dentes juntassem. Eu não sei se eu já contei isso daqui antes, mas eu queria muito que meus dentes juntassem. Eu tinha muita vergonha disso daqui. Ah, tá. E meu pai falava assim, pô, esquenta não, quando você crescer esse dente junta. E tá aí, ó... 30 anos nas costas, o dente vai juntar ainda, viu? Um dia junta. Quando semana dos poros vai acordar, ele vai estar juntinho. Mas agora tá na moda, né? Nem conta. Não, tem gente que paga pra ficar com o dente assim, mano. Tu fala, caraca, que é isso? Tá doidão, tá chapando. Mas enfim, lá, nesse exame aí, além de falar sobre várias... Parte da linhagem que você tem, dos lugares e das origens, fala sobre doenças também. predisposições a doenças que você pode ter. Uhum. E fala também sobre essa questão de alcoolismo, sobre outras drogas, sobre doenças de diabetes, pressão alta, essas paradas aí. Mano, eu sou muito... E até calvície, tá ligado? Até calvície. É... Eu, mano, eu tenho uma chance baixíssima de ser calvo. Baixíssima. Tornou, filho. Muito baixo. E assim, eu, teoricamente eu sou muito saudável. Muito saudável. Falou você que eu tenho é... Não, mas isso baixa é claro. Propensão, mano. Mas isso é claro, porque o que você faz com o seu corpo, você tá vivo, indica que você é uma pessoa predispostamente muito saudável. Tá vendo, mano? Porque eu sou... Agora, depois de adulto, eu virei mais um tanque de guerra, mano. Se for pra tomar cerveja, eu tomo cerveja que nem um louco. Que nem um louco, eu não paro, mano. Se eu começar open cerveja 11 horas da noite, vai dar 6 horas da manhã, os caras vão estar fechando o bar e eu vou ficar triste. Vou falar, não... O Marcelo, é o, calma. Cara que, o Marcelo é o cara que ele não gosta de ir embora, não, mano. E isso eu acho a coisa mais legal dele. Ah, ele fala assim, não, vou pedir mais um drink, vou pedir mais um drink. Ele não é aquele cara... Mano, você tem um... Eu vou me embora, tem que dormir aí, mano. Um bagulho que eu odeio, gente careta. Gente que parece que nunca quer estar ali com você no rolê, mano. Gente que parece que nunca tá presente no presente, assim. A pessoa sempre tá querendo ir pra algum lugar, sempre tá, não posso. Não, vamos comer ali, vamos sentar, vamos embora ali, vamos pra outro lugar. O Marcelo é o cara que fala, vem mais um drink. Eita, olha essa música que começou agora. Eu me divirto. Mano, eu sou 100% dessa... Não tô dizendo que assim, né? Cada um tem seu estilo, tem gente que é mais... Que é mais caseirona mesmo, que gosta de... E tá certo, não tem nada de errado. Não tem nada de errado, mas assim, é meio incompatível com o que eu acredito. Eu vibro quando a pessoa fala, vou ficar. Quando a pessoa fala, vamos lá. Vamos. Eu sou aquele cara que se você der uma ideia merda, eu vou falar, vamos. Bora. Pode crer. Tipo assim, o rolê tá acabando, não tem porquê. Vamos pra outro... Vamos. Eu não tenho mau tempo, mano. Eu não tenho mau tempo. Eu vou sempre assim, falar, do pior dos casos, a gente vai embora. Mas, vamos lá, por enquanto. Vamos ver qual que é, né? E sempre rende, mano. Sempre rende. Eu curto. Curto curtir. Esse é meu hobby. Poderia trabalhar de beber cerveja. Nossa, trabalharia muito. Você ser remunerado por isso? Porra, cada litrão que eu tomasse, eu ganhasse 100 reais. Eu ia tomar 10 por dia. É. Tá bom. Eu ia tomar 4, que esse é um litraço de 4, né? Que eu ia tomar. Toma tudo. Tem litrão de 1, litrão de 2, litrão de 3 e o litraço de 4. Pra mim, eles podiam vender cerveja que nem refrigerante chamego, tá ligado? Garrafa de 3 litros. Ia tomar tudo. Se eles colocassem um suporte pra bico de mamadeira na ponta, eu comprava também. Ia tomando, rolê. Cara, hoje em dia, eu tenho um apreço muito grande pela cachaça. Porque eu me sinto muito no Brasil quando eu tomo cachaça. Nossa, eu acho cachaça é mesmo nível de whisky, é o mesmo nível de vodka, é o mesmo nível das bebidas. E é mais legal porque tem um típicas, samba no pé. É, caralho, e é selvagem, é floresta, é praia, é limão. Põe limão nisso daí que vai ficar muito gostoso. Nossa, uma pinguinha com limão e mel. Nossa senhora. Drink dos deuses, mano. Ganha de qualquer... Pô, pinga com limão e mel. Mano, isso arrebenta. É um negócio... Isso arrebenta. Arrebenta. Numa praia... Oh, my God. Pô. Não, então, uma dose de whisky na praia. Então, ó, uma coisa que, assim, que me irrita um pouco é quando a pessoa vai no rolê e ela pede uma caipirosca. Não. Ó, você quer me deixar puto? Você quer me deixar puto? Eu chegar num lugar... Você, barman, você tá me ouvindo. Eu vou falar assim, eu quero uma caipirinha. Aí se você virar pra mim e perguntar... É de vodka? É com vodka ou cachaça? Eu vou falar... Amigão, você cara, viu o manual? Caipirinha é cachaça. Se for outra coisa, põe outro nome. Põe o nome que você quiser. Sei eu lá, pedi... põe mojito. Você quer trocar a cachaça por gin? Quer trocar a cachaça por vodka? Quer trocar a cachaça pela bebida que for? Não é mais caipirinha. Eu não quero morango. Eu não quero kiwi. Não, eu não quero uva. Eu não quero abacaxi. É, o Castanheira é o cara que é campeão em fazer raiva, assim, quando ele vai pedir. Ele fala, eu vi uma caipirinha de uva verde. Vai tomar uma caipirosca de uva verde. O Castanheira coada. Vai se foder. Mas eu sempre que eu falo do Castanheira na internet, eu falo com muito ódio, né? Mas é tipo aquele lance de amor, muito amor, sabe? Porque é um dos caras que eu mais amo na minha vida. Mas eu sempre falo com ele desse jeitinho especial mesmo, mas ele sabe que eu amo ele demais. É, ele é fofinho. Mesmo ele pedindo caipirinha de kiwi. Caipirosca. Caipirosca. Pô, de nome é Caipirosca. Não, mano, isso daí, os caras é marketing puro, isso aí. Isso aí, cuida de Rusco, Tripalusk. É, os russos. Vai deixar os russos invadir. Ruski, Ruski! Mas tem a caipirinha aqui, você vai deixar os russos invadir? Mano, e assim, sabor, entendeu? Eu prefiro muito uma cachaça do que tomar uma dose de vodka pura, tá ligado? Whisky eu curto pra caramba também. Eu gosto muito de whisky, mano. Nossa, whisky eu adoro. Gosto de voo. E eu, mano, um bagulho que eu não gosto é gin, mano. Cara, gin é momentos e momentos. Gin tem gosto de... Sabe quando você lambe um pescoço perfumado? Mano, o melhor que tem é gin tônica. Porque a água tônica combina pra caralho. Nossa, com aquele gosto. Nossa, esse eu drink, adoro, mano. Você é um cara do amargo, né? Eu sou zero esse cara do amargo, nossa, então eu acho uma merda. Mas é o único drink, não dá porque, pra tipo, tomar gin. É amargo sozinho, com amargo. É amargo dois. E que tal, tá, mano? E fica bom pra caralho. Tipo, você fala, nossa, como pode? Parece que combina um com o outro. É, isso a gente discorda. Nossa, é forte. Muito bom. Gin tônica é um dos drinks que eu bebi só depois de adulto. É, parece que começou a aparecer. Olha, agora, eu falando que só bebi drink depois de adulto, né? Tipo, com certeza, dentro da lei, né? Tô bebendo drink depois de adulto. Se tem um policial ouvindo isso aí, a gente não bebeu menor de idade, não. Mas que viu? Eu digo assim, depois dos meus 20 anos, eu nunca tinha tomado gin na minha vida. Até porque gin não era popular antes, mano. Eu nunca tinha visto o rolê. Eu fico pensando, mano, isso não existia antes ou será que eu só tava moscando? Não, o Brasil tá surtando agora no gin. É moda. É o hype do gin. Faz uns 5 anos aí que deve. Tem aquela porra daquele hibisco. Do caralho que eles comem. Não, bisco, chá de bisco. Ah, mano, vai tomar. Não, mas aí eu sou. Aí eu entendo que é uma brisa particular minha. Eu respeito muito o drink que você toma e escolhe. Mas eu tenho minha opinião sobre alguns aqui, né? Meu bagulho é caipirinha, uísque. Uísque, às vezes, quando eu tô na onda da água de bandido, eu tomo uísque com Red Bull. Às vezes é uísque puro mesmo. Uísque e água de coco é muito bom, mano. O gelo de coco com uísque. Nossa senhora. Meu, eu adoro. Aí, eu tô parecendo um alcoólatra falando aqui, né? Eu tô adorando falar de bebidas. As bebidas que eu vou falar. Ah, é. O Marcelo não falou que ele tem tendência ao alcoolismo. Tenho. No teste de ancestralidade. Eu tenho tendência ao alcoolismo. Mas isso assim, isso você passando 10 minutos com o Marcelo. Óbvio, é. Não precisa fazer um teste de DNA. Não precisa, se você pagou o teste por causa disso, não precisava. Não. Só que assim, eu sou o cara que você nunca vai ver o Marcelo bêbado, alterado e bravo, puto, querendo bater, querendo matar alguém. Querendo fazer fuzuê, arranjar confusão. Não, mano, eu viro o bobo da corte. Eu viro um palhaço, eu viro um bobão. Eu vou ficar estrábico, olhando pra todos os lados, falando com todo mundo. Falando bosta, mas do bem. Bosta, bosta do bem. Eu sou do bem, mano. Tudo bem. Bosta moderada. Só que aí, né, eu me controlo sim, mano. Eu sei, tipo, do que eu posso fazer, o que eu não gosto. Quer dizer, o que eu posso e o que eu gosto. No caso, assim, eu tenho um prazer muito grande de tomar cerveja. Eu tomo porque me dá vontade mesmo. Eu falo assim, pô, eu gosto de apreciar a cerveja, né? Eu não sinto aquela vontade assim, tipo, pô, vou tomar uma... Vou cancelar o patrocínio aqui, né? Vou tomar uma escola, vou tocar uma Brahma agora, porque eu preciso tomar uma cerveja. Não, eu não faço questão assim, tipo, porra, tô morrendo, preciso beber uma cerveja. Mas se eu for tomar, eu gosto, tipo, meu sonho, meu, ter a minha geladeira e eu ter um monte de cerveja diferenciada, tá ligado? Mentira. Pra poder tomar. Eu tô falando isso com o olho brilhando, eu não tô romantizando o alcoolismo, mas é que ele tá tão bonitinho falando. Eu queria ter, tipo, várias escolhas de cerveja pra falar, agora eu vou tomar uma cerveja. E aí eu escolho uma cerveja e eu tomo, entendeu? Mesmo que seja no final do dia. Não, tô parecendo muito adulto, mano. Quando que o Marcelo ia tá pensando desse jeito aqui, ó? A gente tem nossa cabeça de 15 anos ainda, nossa, às vezes parece, mano, né? A gente fica se dando um chacoalhão assim pra falar, puta, é verdade, né? Nós é adulto, se tipo, no bagulho já. Nossa, tempo passa, hein? Bicho, meu Deus do céu. Passa. Tô aqui no meu sonho de geladeira com cerveja. Antigamente era tudo mais simples. Não que hoje não seja. Eu gosto da complexidade de hoje. Mas e simples em que sentido? Ah, tem menos coisa pra fazer, menos coisa pra você pensar, na verdade. Ah, é, assim, hoje tipo, o mundo é muito overwhelming. É, né? O que tem, é o que tem. Aí você fica, tá bom. É pau e água, amigo. É tá pau bom, e água. É, isso que tem. Você vai querer o que mais? Então, e aí agora, depois que você fica grande, você tem as portas abertas pra você fazer o que você quiser, né? Eu tenho pai e mãe, eles me criaram muito bem, eu acho. E eu, hoje eu sou um adulto e eu tô empenhando um papel aí, ó, de um... É, você criou um adulto profissional. Adulto profissional. Eu sou um adulto profissional, cara. Eu sei fazer coisas de adulto. Sabe? Ando na rua sozinho, pego o busão. É, eu também. Escolho o drink. Eu sei fazer as coisas necessárias de adulto, mas o resto eu me mantive muito criança. Não, você, mano, você me der a oportunidade pra abrir a boca e eu vou começar a agir como o Marcelo sempre agiu, desde sempre, né? Eu sempre fui uma pessoa muito tímida, a bebida me deixou desinibido na vida, né? Eu fico muito mais desinibido. Bebida dá coragem pra você fazer coisas que você não teria coragem se você tivesse são. Isso é fato, muito fato. É. Né? E... é legal isso, assim, tipo, eu... novamente, sem querer romantizar o uso da bebida alcoólica, mas ela já me criou muitos atalhos pra relações, assim, tipo... que eu sou um cara muito na minha, assim, né? É difícil de eu sair do meu casulo pra ir lá falar com você, assim, se eu não te conheço. Só uma ideia. E quando eu fico mais social, pô, eu sou um cara interessante, tá ligado? Eu tenho um papo legal, tenho coisas legais pra falar. Então, eu acabo fazendo amizade muito fácil, só que eu, às vezes, preciso desse empurrãozinho, assim, né? E acho que muita gente se sente assim, né? A pessoa gosta de sair pra beber porque ela quer conhecer pessoas novas, só que ela tá tão... interagir. Ela tá tão submersa naquele monte de insegurança que ela tem, naquele monte de entulho de escombros. Scromblers. Mas é, né? Tem gente que realmente se transforma. É, se transforma muito. É, tem uma galera que se transforma pro mal. Eu sou muito de boa, assim. Nossa, quando eu mano. Eu viro um afado. Eu fico encantado. O Marcelo chora. Eu choro, mano. Nossa, quem me conhece sabe que eu choro, mano. É, vai ter um momento muito. Ali, eu vou ter bebido todas e aí eu vou entrar num assunto muito profundo e eu vou chorar, mano. Eu vou chorar falando que eu gosto de você, eu vou chorar falando que eu sou idiota, que eu sou burro, que eu sou muito bobinho. Mas é, eu acho que isso daí, né, nada que um psicólogo resolva, mas é... Enquanto isso não acontece, a gente tá aí, né? É. Oh, a gente já dando... ah. Oh, o quê? Conselhos, né? Tipo, beba álcool e não vá no psicólogo. Não faça o que eu digo, nem o que eu faço. Não faça dois, nada. Como diz aquele velho você deitado. Que tá ouvindo esse podcast, não faça nada. Ouça esse podcast, apague ele da sua memória e viva a sua vida normalmente. Deixe só as sensações dentro de si. Por favor. Senão fica paia demais. Fica paia demais. Tô horrível esses conselhos aí, ó. Ô Marcelo, teve uma vez que a gente tava na praia de Balneário. Olá. Só gente. A gente foi. Tava nós, um grupo de amigos e tal. E aí a gente decidiu ir na praia de madrugada. Era madrugada, assim. Aí a gente saiu, foi andando até lá. O Marcelo tava doidão. Pra variar. Aí eu fui molhar meu pé na água do mar. Aí eu fui lá com os moleques, a gente molhou o pé na água. Aí daqui a pouco eu só ouço o Marcelo falando assim. A vida, às vezes, é tão simples. Aí eu olhei pra trás, ele tava com uma latinha de cerveja na mão, um cigarro na outra, e o olho cheio de lágrimas, assim, olhando pro oceano. Nossa, eu estourei de rir. Mano! Pior que eu consigo puxar esse sentimento, mano. Tipo, porra, é tão simples, olha o que tá acontecendo aqui. É, tipo, ó a água aí, ó o sol aí, ó o céu, ó o mar, que lindo. Tudo lindo. Tudo tão lindo. Tão ameno e de boa. É, assim, tudo o tão... planeta tão bonito, tá ligado? É simples. Como pode, o planeta tão bonito. Meu Deus do céu, que porra é essa? Como pode, planeta? Ai, ai, mano, mas é bom, né? Eu gosto de me expressar, mano. Entendeu? A bebida acaba fazendo eu me expressar mais do que eu me expresso normalmente. E às vezes eu me expresso além do normal, né? É, eu sou um cara que é muito difícil eu passar do ponto, assim, eu me passar, sabe? De eu falar, putz, mano, tô passando já vergonha deu. Aqui, peraí. Muito, muito, muito difícil mesmo. Porque eu sou uma pessoa bem controlada, assim, até quando eu tô doidão eu consigo, tipo, entender, tipo, tá. Nossa, o que me segura é a conta da balada no final. Eu vou parar. Aí eu paro. Tá vendo? Não é porque eu não aguento mais, entendeu? Se deixar, você aguenta. É, se fosse grátis, se eles me pagassem. Vai embora. Por cada drink tomado e me pagasse, eu ia estar trabalhando bem. É, mano. Foda. Então, a comanda liberada pro Marcelo acaba sendo um perigo, né? É, mas eu vou falar bem. Falar, um rolê legal, hein? Gostei. Não, depois... Depois os comentários são os melhores possíveis, né? É, lógico, vai ser o melhor rolê. E é isso, e que mais de bebida, assim, que eu... Mano, aquela cachaça de jambu eu não briso muito. Nossa, eu adoro isso, porque eu não gosto de ficar com a língua dormente, mano. Não gosto de ficar dormente. Nossa, eu adoro. Com a boca babando, parado, assim, É, eu acho estranho, mano, porque depois eu fico... Você já tomou absinto, mano? Mano, eu tomei um absinto. Nossa. Que ele era um absinto de algum país nórdico aí, que trouxeram algum amigo meu. Aquilo ali é... Mano, o bagulho era verde e ele era... Ele tinha um teor alcoólico de 96%. 96% de teor alcoólico. Eu tomei um shot dessa porra, mano. E sabe aquele, no mesmo jeito que me botaram pra pensar quando eu tomei a cachaça do meu pai achando que era tubaína de maçã? É, dessa vez eu pensei 10 vezes mais. E teve um episódio também, que eu, aí eu tenho esse lance, lembra, né? Lembra da vez que eu tomei absinto, eu me engasguei, tá ligado? Porque o bagulho evapora na garganta. É. Você fala assim... É muito doido, mano. E teve uma vez que eu fui, quando eu bebo às vezes, eu fico querendo chamar a atenção assim de ser o palhaço, né? Eu sempre fui assim. É, normal. E aí eu fico querendo, olha eu fazendo gracinha aqui e tal, só que... Aí eu tava num lugar que eu, tipo, tava na mesa, assim, eu falei, olha o que eu faço. Eu tomei um shot de álcool em gel, tá ligado? Senhora, aí, ó. E, mano... Conselhos do bocadinho, aí, ó. Criançada. No que eu tomei o shot de álcool em gel, o próximo pensamento que veio na minha cabeça foi... Morri de bobeira, tá ligado? É, bem isso. Porque a sensação que você tem quando o álcool em gel desce... É tipo, tá, isso é a morte. É. Esse aqui, eu tô morrendo, tá ligado? Concentrado ali. Esse aqui são só os sintomas da morte. Nossa, mano, eu tô passando mal aqui só de imaginar. Meu Deus do céu. Então, ó, talvez alguém que tá ouvindo aí já tenha passado por essa experiência. Não tome álcool em gel, tá, gente? É, por favor. É por isso que, ó, o que eu mais gosto é a cerveja. Usa só pra lavar a mão, ó. Tem cerveja, tem caipirinha, tem tanto drink legal. Mano, para pra pensar. Álcool gel, 70% de álcool. Absinto, 90%. Cachaça, 40%. Whisky, 40% também. Vodka, 40%. Essas médias, assim, de uns 40%. Por isso que eu gosto da cerveja, mano. Cerveja, 5%. Dá pra beber, mijar. Né? Eu gosto pra caramba de vinho, caramba. Pra caramba. Tô ficando meio ricado. Nossa, vinho é verdade, só que vinho tem um problema que eu fico com tesão. Vinho dá tesão e... Qual que é? Da dor de cabeça do dia seguinte? Do dia seguinte? Ressaca? Ressaca. Nossa, ressaca de vinho é a pior coisa do planeta Terra, mano. Acho que estão pra inventar alguma coisa ruim de bebida que faz mal, mano. Pra mim, o vinho acaba comigo, mano. Acaba comigo. É. Mas na hora é delícia, mano. Né? Dá vontade de vestir um roupão, acender a lareira e é isso, né? Ficar ali. Vamos fazer isso? Bora, mano. Ficar com a bochecha rosada, assim, ó, tomando um. A gente fica, tipo, só de roupão, sem roupa nenhuma, por baixo. Tomando vinho e ver o que acontece. É. Eu queria ter um quadro meu pintado. Tipo, se der vontade de transar um com o outro, a gente se permite viver isso só pelo dia. É o vinho. Se permite viver isso. Tipo assim, não vamos botar limite nas nossas vontades hoje. Não. É o vinho. A gente tá apreciando um bom vinho. É o momento. Os momentos que o vinho proporciona, eles são... É MC Pipoquinha da Grécia Antiga. Afrodite, os caras desde aquela época lá. Afrodite, Afrodite engatinhou para que MC Pipoquinha pudesse andar. Isso não é brincadeira, não. Esse negócio de vinho aí é jesuístico. Entendeu? É, as religiões aí, ó, pregam o vinho. O vinho é... Foda. Jesus fez, né? Nossa, mano. Alguém descobriu. Jesus não inventou o vinho, né? Ele só transformava a água não, no vinho. O vinho já era popular, já. O vinho já era bebido geral. Porque Jesus não é tão velho assim quanto a galera pinta, né? Não, mano. Ele Jesus só tem 2023, morreu jovem, né? Mano. Ele é da galera não, não. Jeito. Velho assim, tô falando. Ele morreu e ressurgiu depois, né? Ele apareceu vivo de novo. Mas eu ia falar mitologia cristã de novo, mas é mesmo... Desculpa, não quis faltar com respeito. Juro, juro, juro por Deus, tá? Ô, mas eu sou... Eu sou nórdico. O Odin é de verdade. Jesus é de mentira. Mentira. É, então, não a mitologia. Como é que eu falo? A crença cristã... Isso, crença cristã. É, não é que inventou o vinho, né? Não é ele mesmo? É ou não é? É ou não é? Não sei, não, é, mano. É ou não é? Eu acho que às vezes que eu sou o cara mais engraçado do mundo, Marcelo. Alguém descobriu que tomar vinho dá brisa, tá ligado? Marcelo, porque... às vezes eu acho que eu sou o cara mais engraçado do mundo, Marcelo. Você tá ali, mano. Tô pau com os grandes, né? Tá no tops. Pau com os grandes. Pau os grandes. O cara tá bobo, mano. O cara tá bobo. Ai. Chega de falar? Chega, quem quiser me mandar cerveja de presente, quem quiser me chamar pra beber de graça, eu vou. Marcelo Lindão. Mano, pior é que o pessoal chama, entendeu? Vai, porque... mano. Mano, minha agenda fica... A gente tem que marcar um Bocadinhas com fãs. Tem que marcar fazer um Bocadinhas. Bar. Vamos, nossa, vamos fazer isso, mano. E aí nós grava um episódio lá. Nossa, vai ser absurdo. Nossa, aí ó, quem quiser me conhecer, eu vou chorar. Vai falar que amo os caras. Vou fumar cigarro na frente de todo mundo. Vou beber todas. Não vou perder minha compostura. Vou sim. Mas é isso, a vida é isso. É, a vida é isso, e gente. E aí você acorda. É tá de pétalas bem, como essas que as rosas são feitas. Toma. E é com essa que a gente vai se despedindo aqui de mais uma semana de Bocadinhas. Que a gente não fala, a gente tá sempre aqui com você. Pra te dar todo o suporte, todo o carinho, todo o apoio que você pode precisar pra seguir a sua semana aí. Que você tenha um excelente resto de semana, tá? Que delícia. Fico imaginando a carinha de vocês todos. É, vocês devem estar tudo com um sorrisinho no rosto agora assim, né? Com a mão pra cima, assim, segurando no metal do metrô, fecha assim. Fecha o olho, fecha o olho. Segurando o ferro do metrô, assim, com o olho fechado, falando... Esses caras são foda mesmo, né? A gente tinha uma coceguinha descendo as costas. Ou às vezes você tá macetando alguém na cama aí agora, né? Imagina, tipo, você acabou de gozar. Bocadinhas assim, no home theater, acabou, macetando alguém. Acabou de gozar e tá naquele pilotal que gostoso com a sua mulher, com seu homem depois. E eu falando tudo isso agora e você, caralho, como é que esse cara sabe disso? Toma, toma. Meia-noite eu vou te contar um segredo e é apenas o primeiro segredo de muitos que vem por aí. Toma. Tenham todos uma excelente semana. Esse foi mais um Bocadinhas. Tchau. Você ouviu Bocadinhas. Bocadinhas. De volta na próxima semana.